esqueci nós dois. Tô saindo, bebendo, beijando e curtindo as festas. Olha que eu tô imbatível, tô irrecaível, um super-herói. Mas por trás do celular ainda dói. Ô, se dói! Você não sabe que eu estou apaixonado, porque às vezes te observo tão calado. Eu tenho medo de botar tudo a perder, de abrir o jogo e dizer que amo você. Tô esperando o momento de chegar ao seu encontro e por onde começar. Se mando flores em meu nome e um cartão, quem sabe um drink, um barzinho e um violão. Se estou assim é por você, é que eu sou louco por você. Não faz sentido esconder. O amor é feito pra viver. Eu faço tudo por você. Esperando o momento de chegar ao seu encontro e por onde começar. Se mando flores em meu nome e um cartão, quem sabe um drink, um barzinho e um violão. Se estou assim é por você, é que eu sou louco por você. Se eu vivo e morro é por você. O amor é feito pra viver. Eu faço tudo por você, só por você. Por você, só por você. Por você. Thank you. diferente. Vila Nova FM. Eu sou um filho sem sorte que só nasci pra sofrer. Vivo triste, abandonado, sofrendo sem merecer. Pra mim não existe festa, uma vida feito essa. É muito bem que eu morrer. Quando eu tinha 4 anos, minha mãe adoeceu. Papai fez todo esse assisto com problema de viver. Pra minha infelicidade, eu fiquei na orfandade, não teve jeito de morrer. Só ficou eu e papai, minha maior lamentação. Pra me ajudar a sofrer, não ficou nenhum irmão. Fiquei sem prazer na vida, perdi minha mãe querida, que me mudara a benção. Ô, filho, quem não tem mãe, só nasce para sofrer. Passa a noite sem dormir, passa o dia sem comer. Sua caminha no chão, o seu consolo é um pão, quando achar que ninguém. Os outros filhos passam por perto de mim, porque eu ouvi as notas minhas velhas se rasgando. Talvez eu sofrer mais, se eu tivesse meus pais, não vivia assim, não sofria tanto assim. Eu só tenho 4 anos, meu Deus, o que serve em mim? Aumenta minha tristeza, parece que a natureza está separada de mim. De dia fico contente, à noite eu sinto a caminha. A noite arrobeitada na terra, morta bem fria. Quando vou lá dormindo, sonho mantendo bem, tanto numa caminha macia. Eu acordo e não vejo ela e começo a chamar. Mas ela não me responde, volto pro mesmo lugar. De manhã procuro ela, depois acendo uma vela e aí começo a amar. Para a mamãe, para o meu papai amado, porque sou pequenininho desse mundo separado. Agora eu vou terminar, peço pra não desprezar se nos abandonar. Eu agora vou terminar, peço pra não desprezar se nos abandonar. Eu tava triste, tristinho, mas sem graça que a top model magrela na passarela. Eu tava só, sozinho, mas solitário que um paulistano, e o canastrão na hora que cai o pano. Tava mais bobo que banda de rock, que um palhaço do circo Vostok. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama? Dizendo, nego, se tá se feliz, porque no mundo tem alguém que diz que muito te ama, que tanto te ama, que muito, muito te ama, que tanto te ama. Por isso hoje eu acordei com uma vontade danada de mandar flores ao delegado, de bater na porta do vizinho e desejar bom dia, de

e você cuidou do lado emocional. Eu fiz errado, então faz direito. Ama ela dos pés aos defeitos. E o coração dela que está em suas mãos, eu já deixei escapar pelos dedos. Sei que já teve troca de intimidade. No corpo dela cê fez a melhor viagem. Na cama dela cê parou e eu fui passagem. Saudade, fazendo digitar pro atual essa mensagem. De novo. Eu só fui um ficante, um cara legal. Mas o seu beijo nela foi sensacional. Eu tenho que assumir que eu mandei mal. E você cuidou do lado emocional. Vem, moção! Eu fiz errado, então faz direito. Ama ela dos pés aos defeitos. E o coração dela que está em suas mãos, eu já deixei escapar pelos dedos. Sei que já teve troca de intimidade. No corpo dela cê fez a melhor viagem. Na cama dela cê parou e eu fui passagem. Saudade, fazer ou digitar pro atual essa mensagem. Eu fiz errado, então faz direito. E o coração dela que tá em suas mãos, eu já deixei escapar pelos dedos. Sei que já teve troca de intimidade. No corpo dela cê fez a melhor viagem. Na cama dela cê parou e eu fui passagem. Saudade, fazer eu digitar pro atual essa mensagem. É sacanagem. Rádio Vila Nova FM. Eu já perdi as contas de quantas vezes a gente brigou, chorou, terminou. E no último abraço, no último beijo, a gente voltava e recomeçava o que nunca acabou. Qualquer que seja o nome disso que a gente sente, desejo, paixão ou até amor doente. Sei que nada, nada vai mudar o fato que a gente chegou na vida do outro pra ficar. Minha felicidade é onde você está. E se eu me perder por aí, sem rumo, sem sorte, sem nada, é só eu deitar no seu colo pra eu me sentir em casa outra vez. Eu já perdi as contas de quantas vezes a gente brigou, a gente brigou, chorou, terminou. E no último abraço, no último beijo, a gente voltava e recomeçava o que nunca acabou. Qualquer que seja o nome disso que a gente sente, é bom demais. Desejo, paixão ou até amor doente. Sei que nada, nada vai. A partir do dia 29, a Rádio Vila Nova FM ativa para você o Modo Inovatio. O Modo Inovatio. primeiro lugar na região. Não dá pra desligar. Modo Inovatio. Novos programas, mais promoções. Vila Nova FM. Aguardem. Crê em ti mesmo. Age e verás os resultados. Quando te esforça, a vida também se esforça para te ajudar. Programa Corrente de Fé, com o renomado professor José de Ogum, pronto para lhe ajudar nas horas mais difíceis. Contato 89 99420 2668. Professor José de Ogum, fazendo bem sem olhar a quem. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir. Olá, amigos ouvintes! Olá, amigas ouvintes, carinhosamente! Bom dia! Bom dia para você aqui da cidade de Vila Nova, no Piauí! Bom dia para você que mora nas cidades circunvizinhas! Bom dia para você que mora no campo! E para você que mora em todo o Brasil e também acompanha a gente através do aplicativo dessa emissora! Carinhosamente, o nosso bom dia a cada um de vocês que nos escuta nesse exato momento. O programa Corrente de Fé é um programa espírita e aconselhativo, com o objetivo de te trazer uma palavra amiga, uma palavra de esperança, com o objetivo de te trazer uma ajuda espiritual que você tanto precisa nesse momento. O programa Corrente de Fé tem a apresentação, direção e criação desse amigo que aqui vos fala, professor José de Ogum, o seu Zé do Maranhão. Amigos e amigas ouvintes, o meu bom dia para cada um de vocês que sintonizam essa emissora e a partir de agora passa a ouvir o programa Corrente de Fé. Hoje queremos falar com você que está passando por momentos difíceis na sua vida. Nada na sua vida vem dando certo. Meu amigo e minha amiga, tenha fé em Deus em primeiro lugar e escute o nosso programa com muita atenção, porque hoje vamos falar com você. Vamos te trazer uma palavra de esperança, vamos te trazer uma palavra de fé, vamos te trazer uma palavra de otimismo. Fé em Deus em primeiro lugar, e graças a eles estamos juntos por aqui mais uma vez para apresentar o nosso programa Corrente de Fé, que está começando com a permissão de Deus e dos orixás. Atenção! Conheça quem realmente tem a força e o poder espiritual para abrir os seus caminhos. Recuse imitações. Conheça o maior vidente do Brasil. E olha, meu amigo e minha amiga, se você é aquela pessoa que tem problemas como vícios, problemas no amor, problemas no comércio, e não sabe a origem desses problemas, não sabe o motivo de tudo estar dando errado na sua vida, você pode estar sendo vítima de inveja, vítima de energia negativa, vítima de olho gordo, vítima de feitiçaria, magia negra. E é para isso que nós temos a nossa preparação, o nosso conhecimento profundo para descobrir a origem do teu problema, para te mostrar o que está causando isso na sua vida, para trazer a solução para o seu problema. Então, meu amigo e minha amiga, não sofras mais, não bata mais em portas erradas. A solução dos seus problemas está chegando até você nesse exato momento. Basta que você entre em contato com o seu Zé do Maranhão, telefone WhatsApp do maior vidente desse país, telefone WhatsApp do Homem da Verdade, 89 99420 2668. Entre em contato, mande uma mensagem de texto, uma mensagem de voz, ligue pra gente, entre em contato e fale agora mesmo com o maior e mais conceituado espiritualista do Brasil, seu Zé do Maranhão. Telefone WhatsApp 0 operador 89 99420 2668. Atenção, esse telefone também é o WhatsApp e você pode entrar em contato conosco agora mesmo e fazer a sua consulta espiritual. Lembrando também para você que em breve estaremos nessa cidade atendendo presencialmente. Então atenção, meu amigo, atenção, minha amiga, se você é ou tem na sua família aquela pessoa que vem destruindo o relacionamento, vem destruindo a sua saúde ou até mesmo a sua vida financeira através do maldito vício do álcool ou de drogas, dê um basta nisso tudo. Nos procure que em dias contados eu lhe garanto que essa pessoa nunca mais colocará na boca um gole sequer de bebida alcoólica. Tenho tratado de pessoas que sofriam com vício de bebida, vício em drogas, e hoje se vai passando por uma calçada e avista um bar, desvia pelo outro lado da rua, meu amigo. Sabe por quê? Porque essas pessoas passaram a odiar a bebida alcoólica, passaram a odiar a droga como o diabo odeia a cruz. Então, meu amigo, se você sofre, se você está sofrendo, está perdendo o amor da sua família, tá perdendo tudo para os vícios das drogas, vícios em bebidas alcoólicas, tá perdendo todo o seu patrimônio para os vícios em jogos, é isso. Procure quem entende do assunto e saia dessa vida de sofrimento que não te leva a lugar nenhum. Meu amigo, nos procure. Entre em contato com o seu Zé do Maranhão que vamos resolver o seu problema em dias contados. Nosso telefone WhatsApp 89 99420 2668. Esse telefone também é o WhatsApp e você já pode entrar em contato comigo agora mesmo, nesse exato momento, para que a gente possa fazer uma consulta espiritual e descobrir qual é o motivo dessa bebedeira, qual o motivo desses vícios na sua vida, porque isso pode ser mandado por alguém que não gosta de você, isso pode ser um encosto, pode ser algo feito por alguém que tem inveja de você e não quer ver você crescer na vida. Meu amigo e minha amiga, fique sabendo que o bem existe, mas assim como o bem existe, o mal existe muito mais, e em todo lugar tem alguém maldoso, alguém que te deseja o mal. Em algum lugar deve ter alguém te desejando o mal nesse exato momento. E é hora de você abrir os olhos e procurar a pessoa certa, capaz de limpar os seus caminhos e mandar bem pra longe esse tipo de gente que vem causando tanto mal na sua vida. Fale com o seu Zé do Maranhão, teremos uma solução pra você em dias contados, tá bom? Se você, minha amiga que me escuta nesse exato momento, tá sofrendo porque o seu esposo tá acabando com tudo no mundo das bebidas, chega em casa agredindo você, agredindo seus filhos, procure o seu Zé do Maranhão que vamos fazer uma consulta espiritual agora mesmo através do telefone WhatsApp, que você vai ver a convivência na sua família ficar perfeita e tudo melhorar em dias contados. Porque aqui quem tá falando é o maior e mais conceituado espiritualista desse Brasil. Olha, se você não falou com o seu Zé do Maranhão, desconsidere qualquer consulta espiritual que você tenha feito com algum outro vidente. Seu Zé do Maranhão é o maior e mais conceituado espiritualista desse Brasil. Esse que aqui vos fala não engana ninguém. Ele diz tudo o que você precisa saber, meu amigo ou minha amiga. Mata toda a mentira e te mostra toda a verdade. Portanto, se você não falou ainda com seu Zé do Maranhão, você ainda não falou com ninguém. Nosso telefone WhatsApp 89 99420 2668. Ouça agora testemunhos reais de pessoas que fizeram uma consulta espiritual com seu Zé do Maranhão e tiveram os seus problemas resolvidos. Sou aquele pai sofrido que chegou até o Senhor. Meu filho viciado no mundo das drogas, levei ele forçado até o Senhor, mas levei com muita fé e hoje fui realizado, sou realizado e estou aqui para agradecer ao Senhor. Meu filho vivia uma vida sofrida, mestre, uma vida sofrida, mas nós que somos pais, eu e a mãe dele sofria, dormia e acordava nas ruas à procura dele, certo? Eu estou aqui para agradecer ao Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez em minha vida, na vida da minha mulher, da minha esposa. Ela perdeu o emprego por causa disso, preocupada, mestre. Não dormia, não comia direito. Foi Deus que trouxe o Senhor para essa terra. Sou realizado, minha esposa é realizada, ela voltou ao trabalho dela de novo. Eu estou no meu ponto comercial, certo, que eu tava em pleno a fechar também. Meu filho também tá realizado, tá trabalhando comigo, tô ajudando ele, certo? Tô para agradecer pelo que o Senhor fez em minha vida. Foi Deus que colocou o Senhor nessa terra. Eu não imaginaria que o meu filho ia sair dessa. E hoje sou realizado, tenho aquele prazer de falar para minha família que meu filho saiu desse vício, certo? Ele não encosta se vê uma pessoa tomando um negócio de vício, desse tipo de vício. Ele não encosta. Hoje eu só tenho a agradecer ao Senhor, em primeiro lugar a Deus e segundo ao Senhor que vem nessa terra para realizar meu sonho. E eu tô aqui para agradecer ao Senhor, muito obrigado, que Deus abençoe o Senhor. Então, meu amigo e minha amiga, não veja acontecer, faça acontecer. Procure hoje mesmo um dos maiores e mais conceituados espiritualistas do Brasil. Procure seu Zé do Maranhão. Ele está preparado para resolver até o seu mais difícil problema. E olha, atenção, meus amigos ouvintes que nos escutam nesse exato momento, que está aí do outro lado em sintonia com o programa Corrente de Fé. Olha, se você tem filhos problemáticos, que está te causando dores de cabeça, problemas na sua família, filhos que não lhe obedecem, que não se orientam na vida, muito diferente de como você sonhou, você pode estar precisando de ajuda. E essa ajuda é de ordem espiritual. E em causas espirituais, nós temos a solução para você. Nos procure, que em dias contados, temos a solução para tudo isso que está acontecendo na sua vida. O nosso telefone WhatsApp, 0 operadora 89 99420 2668. Esse telefone também é o WhatsApp. Você pode ligar, falar com a gente, você pode mandar mensagem de texto, você pode mandar mensagem de áudio. Estamos prontos por aqui para poder atender você com todo o carinho e com a ajuda que você está precisando. Meu amigo e minha amiga, não se engane. Fale diretamente com o seu Zé do Maranhão, o professor José de Ogum, esse que aqui vos fala. Temos uma palavra amiga para você. Temos uma ajuda espiritual. Temos um conselho de amigo que você tanto precisa ouvir. Entre em contato agora mesmo através do nosso telefone WhatsApp 89 99420 2668. Se você é aquela pessoa que está sofrendo com uma doença misteriosa, aquela doença que você não consegue descobrir que tipo de doença é, já passou em médicos e mais médicos, já fez exames, consultas, várias e várias consultas, vários e vários exames, já comprou tanto medicamento e não conseguiu curar a sua doença, não conseguiu sequer descobrir qual é a sua doença. Meu amigo e minha amiga, essa sua doença é uma doença espiritual, e nesse tipo de doença, os médicos não podem fazer nada. Eles sequer descobrem qual é a sua doença, porque você tem uma doença espiritual. E essa doença espiritual só pode ser tratada por médiuns videntes, espiritualistas que têm o dom dado por Deus para curar a sua doença. Então, se você está sofrendo, está com uma doença misteriosa, não consegue descobrir qual é a sua doença, já passou em médicos, já fez exames, já comprou medicamento, mas nada disso resolveu o seu problema? Entre em contato conosco, fale comigo, vamos fazer uma consulta espiritual e eu vou te mostrar o que é que está acontecendo na sua vida, o que é que está causando essa doença. Vamos te mostrar de onde está vindo, quem mandou, quem está mandando, o que está acontecendo com você. Vamos te falar e vamos tratar isso imediatamente. Você vai ver a diferença na sua vida. Em poucos dias você vai ver essa doença misteriosa, misteriosamente desaparecer da sua vida. Meu amigo e minha amiga, tenho tratado de milhares e milhares de pessoas em todo o Brasil, em todo o Norte e Nordeste. E essas pessoas hoje me agradecem, mandam mensagens me agradecendo, quando me encontram, me abraçam, me agradecem porque hoje Hoje elas vivem em paz. Tem pessoas que já tinham perdido o amor pela vida, achava que não tinha mais jeito, já tinham até se entregado. Mas ao ouvir os conselhos amigos, ao ouvir a voz da experiência, ao fazer uma consulta espiritual com o maior vidente desse país, esse que é que vos fala, seu Zé do Maranhão, viram a diferença e hoje estão bem, vivendo em paz com suas famílias, vivendo com saúde, vivendo com harmonia, vivendo com alegria. Seja você também mais uma dessas pessoas com sonhos realizados. Entre em contato conosco, nos procure. Queremos tratar o seu problema, queremos tratar a sua doença, queremos te ajudar, fazer você viver melhor, viver em paz com sua família. Chega de sofrimento. Você não veio a esse mundo para viver nesse sofrimento, meu amigo. Isso não é normal, isso não é legal. Você está sofrendo e precisa de uma ajuda espiritual. Me procure, que eu estou pronto para ajudar você nesse exato momento. Temos guias de luzes, temos guias espirituais que trabalham 24 horas pelo bem da sua saúde, pelo bem da sua família, pelo bem do seu dia a dia, para que você tenha paz, saúde, viva com alegria, viva com a sua família em paz, com saúde e com felicidade. Para isso, entre em contato comigo e fale agora mesmo com o maior vidente do Brasil, o médium espiritualista e conceituado seu Zé do Maranhão. Esse que aqui vos fala, o professor José de Ogum, o homem da verdade, aquele que mata toda mentira e te mostra a verdade nua e crua como ela é. O nosso telefone WhatsApp 89 99420 2668. Estou aqui pronto para receber a sua ligação, para receber a sua mensagem e para compartilhar com você a ajuda que você tanto precisa nesse exato momento. E olha, atenção, amigos ouvintes, você que nos escuta nesse momento, se você é aquela pessoa que dá um passo para frente e dois, três, quatro, cinco passos para trás, casa, comércio que não rendem, lavouras que não produzem, negócios que não dão certo, no amor não há correspondências, nos procure. Nos procure, que para os seus problemas teremos sempre uma solução. Se você é aquela pessoa que investiu tudo o que tinha em um comércio, em um negócio, e que parece que ia dar certo, mas que de repente começou a dar tudo errado, não funcionou como você esperava, você pode estar sendo acompanhado ou acompanhada de maus espíritos, de forças negativas, que você às vezes não tem conhecimento e nem sabe de onde surgiram, como surgiram. Você não tem o conhecimento. Nós temos, e nós lhe diremos como isso aconteceu, de onde veio, de onde está vindo todo o mal para a sua vida e os seus negócios. Nos lhe diremos o que fazer para se livrar de todos esses males. Você, meu amigo, você, minha amiga, que perdeu aquela pessoa que amava, ou que não consegue conquistar aquela pessoa que tanto deseja, pode ser um namorado, namorada, marido, esposa, enfim, qualquer tipo de problema sentimental que você esteja sentindo, tudo isso se resolve dentro do Espiritismo. E o médium vidente espiritual seu Zé do Maranhão tem experiência em resolver tudo isso. São mais de 15 anos de experiência e até hoje não perdemos sequer um só trabalho. Não perdemos uma cura sequer. Portanto, meus amigos e amigas, você agora está sabendo que a solução para aqueles misteriosos problemas que você possui está em nossas mãos. Queremos lembrar você, ouvinte, que estamos lhe atendendo através do WhatsApp nesse exato momento. Telefone WhatsApp 89 99420 2668. Anote aí para que você entre em contato conosco imediatamente. Telefone WhatsApp 0 operador 89 99420 2668. Quero dizer para você também que em breve estaremos atendendo aqui nessa cidade presencialmente, mas enquanto isso atendemos você pelo nosso telefone WhatsApp. Você já pode entrar em contato conosco e faremos uma consulta espiritual. Por isso o programa Corrente de Fé está aqui, para lhe orientar, para trazer a solução para os seus problemas. Ouça com atenção quando falamos dos problemas que podem estar atingindo sua vida. Porque você sabe, existe o bem, mas também existe o mal. E quando o mal se apodera de você, a solução não pode vir da medicina. A solução só virá de alguém que conhece a fundo o poder do Espiritismo. os mistérios das ciências ocultas. Portanto, meu amigo e minha amiga, não bata mais em portas erradas. Faça hoje mesmo uma consulta espiritual conosco e lhe diremos tudo o que está acontecendo na sua vida. Não se preocupe, porque conosco não existe a mentira. Iremos lhe falar e mostrar toda a verdade como ela é. Se você tem dúvidas, se você acha que o seu problema não tem mais solução, faça essa experiência. Ligue-nos agora mesmo ou mande a sua mensagem e faça essa experiência que você vai passar a fazer parte de milhares e milhares de pessoas que hoje vivem felizes porque tiveram seus problemas resolvidos com os trabalhos do professor José de Ogum, o seu Zé do Maranhão. Já resolvemos tantos problemas. Amigos, já trouxemos a cura para milhares e milhares de pessoas que viviam em sofrimento com doenças misteriosas. Já trouxemos a paz para milhares de famílias que vinham se destruindo com vícios de embriaguez. No longo desses mais de 15 anos de experiência, já unimos milhares e milhares de casais que estavam se separando, casais que eram vítimas de pessoas invejosas. Portanto, meus amigos e minhas amigas, não sofras mais, não bata mais em portas erradas, não fique aí sofrendo como se o seu problema não tivesse solução. Lembre-se, todo problema tem solução e toda doença tem cura. Basta que você procure a pessoa certa. Não deixe para amanhã o que você pode resolver hoje. Entre em contato agora mesmo conosco, que temos a solução em dias contados para o seu problema. Nosso telefone WhatsApp é o 0 operadora 89 99420 2668. E olha, meu amigo e minha amiga, você aí que está sofrendo com problemas e acha que a solução não existe, acha que não tem mais solução na sua vida, lembre-se que, como eu já falei aqui, todo problema tem solução e toda doença tem cura. Tudo isso que você está passando pode ter sido uma macumba de pessoas mal intencionadas, um feitiço de alguém que tem inveja de você e mandou fazer para a sua vida. Meu amigo e minha amiga, saiba que existem muitas e muitas pessoas maldosas, capazes de fazer o mal para você sem piscar nem os olhos. Existem pessoas capazes de te fazer o mal, de ir até um terreiro de macumba, de pedirem para fazerem trabalhos para acabar com sua vida, para acabar com seu relacionamento, para acabar com a sua empresa, para que você passe a acabar com a sua própria vida, meu amigo. Mas saiba, meu amigo e minha amiga, que o mal só prevalece até a hora que você quer, porque agora, nesse exato momento, você está tendo a chance de tirar todo esse mal que vem afetando sua vida emocional, a sua vida profissional, a sua saúde, a sua vida financeira. Agora é hora de você mandar para longe todo o mal que está com você. Basta que você nos procure, basta que você entre em contato conosco agora mesmo. Basta que você fale com seu Zé do Maranhão através do nosso telefone WhatsApp 0 operadora 89 99420 2668. Olha, meus amados irmãos e ouvintes, a partir do momento que você fizer uma consulta espiritual comigo, a partir do momento que começarmos a trabalhar na sua vida, você vai ver a diferença. Tudo na sua vida vai melhorar. Vamos fazer uma limpeza espiritual. Vamos abrir os seus caminhos. A sua empresa, o seu comércio, a sua loja vai prosperar. A sua lavoura, a sua criação vai ser mais produtiva. Você vai ver a diferença. O seu relacionamento vai ficar mais leve, mais saudável. Faça uma experiência. Entre em contato com o seu Zé do Maranhão e faça uma consulta espiritual nesse exato momento. Nosso telefone, mais uma vez, vou repetir por aqui: 0 operadora 89 99420 2668. Por enquanto, estamos atendendo aqui pelo WhatsApp, mas em breve estarei atendendo presencialmente aqui na sua cidade. Então entre em contato comigo, fale agora mesmo com o maior vidente espiritualista do Brasil. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho espiritual. É bastante que você entre em contato comigo e fale agora mesmo com a voz da experiência, com a voz da verdade. Esse que mata toda mentira e te mostra toda a verdade. Esse que não promete, esse que realiza. Então, meu amigo e minha amiga, se você ainda não falou com o seu Zé do Maranhão, provavelmente você ainda não falou com ninguém. E olha, atenção, meus amigos ouvintes, Você, meu amigo, você, minha amiga, que nesse exato momento está aí do outro lado acompanhando o nosso programa Corrente de Fé, aqui através dessa emissora, quero lembrar para você que para mantermos o nosso programa no ar, para podermos sempre continuar por aqui fazendo bem, através também do nosso centro espiritual, dependemos de doações. Portanto, aqui deixo os dados da minha conta para que você possa estar fazendo um depósito ou uma transferência de qualquer valor e assim continuarmos com o nosso programa no ar e continuarmos com a nossa batalha pelo bem e os nossos trabalhos no nosso centro espiritual. Os dados da conta é o seguinte: Banco do Bradesco, agência 0937, conta 0073 85 6, dígito 5. Vou repetir mais uma vez os dados da conta bancária para que você que queira e possa estar fazendo uma doação de qualquer quantia para ajudar nos nossos trabalhos espirituais, para ajudar no nosso centro espírita e para ajudar também aqui com o nosso programa no ar. Os dados bancários são os seguintes: Banco do Bradesco, agência 0937, conta 0073856, dígito 5. Repetindo mais uma vez: Banco do Bradesco, agência 0937, conta 0073856, dígito 5. Faça uma doação de qualquer quantia para essa conta que você vai estar contribuindo com o bem. Você vai estar ajudando o nosso centro espírita, onde fazemos o bem sem olhar a quem. Onde levamos uma ajuda espiritual a quem mais necessita. Onde travamos todo dia uma batalha pelo bem. E os nossos trabalhos dependem da sua contribuição. Então, se você quiser, puder, entre em contato conosco também através do nosso telefone WhatsApp 89 99420 2668, que por aqui também repassamos os dados bancários para que você possa estar anotando com mais calma, tá bom? Entre em contato com seu Zé do Maranhão, o maior vidente desse